sou inimigo do sistema. Para os manos, sincero. Inimigo do sistema, essa é a família. Inimigo do sistema na fúria. O sistema não dá trégua. O sistema não dá trégua. O sistema não dá trégua. Tu não pode fraquejar. A união da favela trará forças pra lutar. O rap chega pra cobrar. Jesus é meu escudo e não me deixa fraquejar. O meu e o teu Deus é o Deus do justo. Favela é meu lugar e batalharei por ela. Por isso eu tô no rap. Pela sociedade, o pobre sempre é esquecido. Enquanto existe vida, existirá a esperança. É uma mãe que quer enterrar o seu próprio filho. Puta revolta. Aí ladrão, quem tem medo tem. Tem medo tem. Sem chance pra ter gente. Se liga ladrão, pra toda ação a reação. Vemos a dificuldade e passamos o tempo inteiro. A balança da justiça faz questão de te afundar. A justiça é cego, ela não quer enxergar. Mas amor é só de mãe. É triste viver em meio a dificuldade. Qual foi o teu passado pra pagar tanto pecado? Será que o governo não vê essa situação? Viver no crime é ilusão. Viver no crime é ilusão. Ilusão. A guerra não é pra gente, é contra o sistema. Sistema.